chegou a brutalidade do Pará. Chupitão! Viaja, pressão, viaja, pressão, é! Caia! Bora, Branco Motos! E a galera de Uberlândia aqui também! Vai! Caia madrugada e você não chega, cabeça aquela dúvida, onde você está? Carioca! Tudo pelo quarto, pensando em você, ligo pro celular. Alô, galega! Eu sinto um vazio no peito, a solidão, por que que faz assim? Maltrata o coração, eu te amo demais. Marcelinho, eu sinto um vazio. Um abraço, Marcelinho, pra ti. O que que faz assim? Bora, Marcelinho, bora, Jamanta. Eu te amo demais. Rui Magrelo, mesmo. Alô, Josi, alô, Thiago Chopitel. Val Pescador, Val Pescador, você que comanda. DJ Maluquinho. Val Pescador, o pescador do amor, você que comanda o coração das superchanas. Um, dois, três, agora. Caia. Daqui a pouquinho tem mansão Thiago Carioca. Afinal, Aras Tangerina. Hoje é na mansão. Equipe de segurança aqui, vocês também. E a Morena de Manaus. Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me aquece. Tomou conta do meu ser. Alma tilápia assada, meu. Você, fico esperando a hora de te encontrar pra gente se amar. Não demora não. Essa saudade tá doendo em meu coração. Que te amo. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Amor, todo mundo sabe que eu sou. Alô, Dilma! O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo. É a nossa patroa do Quaid. Minha paz. Alô, dona Sandra! Eu procuro um motivo para. A Sandra! A gostosa do Quartiburu, a Sandra! A mãe do Pepeu! Todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te caia, quero só demais. Minha paz, minha paz. Olha que chegou o Bruninho do aparelho. É com liguinha ou sem liguinha? Bora, Bruninho, vai! O Bruninho do aparelho chegou e falou assim, Bruninho. Mexeram, foi com doido. Em você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Oh. Parceiro Júnior Popular, o Branco Motos também. Você é dona dos meus sonhos. E aí, Branco? Imaginando a tua boca. Um abraço pra você, papai. Branco Motos. Sem comentários, Branco. Você parece criança. Precisa aprender. O meu amor jogou fora a vida. Passou a ser o Bruno também, o pé. O pé de pato. O Paulo. Paulo de Bala, tem que ir com a gente. Alô, Paulo de Bala, valeu também, moleque. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Alô, deixa de gracinha. Não adianta esconder. Bruninho, deixa de gracinha, moleque. Vai começar o rock. O meu coração é Bruninho, bora, Bruninho. Bruninho do aparelho. Aquela noite de amor. Olha nos olhos. O doido chegou. Que na vida tudo passa. Isso tudo passa. Chega o carioca, fala assim, maluquinho. E trio. Eu só vou embora quando tocar a última. Eu, a Gleisila e a super loura do olhinho do Xenon. Seu tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. E a partir das 10 da manhã, a partir das 10 da manhã, galera, você vai ter a churrascada no Depósito Carioca. Fica imaginando. E quem vai estar lá no apoio, hein? DJ Maluquinho. Vem pra mim. Robson e a Maninha, lá de Traquateu. Você parece criança. E as sobrinhas. Precisa aprender. A vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde eu não estiver, de graça. E aí, Maria Josimere? Por onde eu vou? Chupitel. Pensei em você. Caldo de aranha. Não aguento mais. Aonde? Viver assim. Família do 42 também. A noite cai. Bruninho. Não te encontrei. O pressão sonhou que ele tinha o corpo do Bruninho do aparelho. Poderoso cobra. Parecia a Pepa. Pra você, com DJ Juninho consagrado, tô como se sou. Jamanta, onde é amanhã? Tô como se sou. Aonde é amanhã, Jamanta? Aras Tangerina? Ela está de volta mais uma vez. DJ Ricardo. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. É o Gaia. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua. É aqui na mansão. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. O Gaia Sound. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Para, amor. Não vá. Bebê. Grande amor. Sabe que eu te dou, né? Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Acha graça, vai, vai, vai. Te machuquei, te fiz chorar. Eu sei que tu não aguenta. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor. DJ Maluquinho. Tanta saudade. Volte pra mim. Te... Aonde tudo começou nos 60? Bora, pressão! Daqui a pouco ganhou pressão, maninho. O Aras Tangerina recebe a maior estrutura de som de Capanema no Aras Tangerina de volta. Quem é? É o Gaia Sá. Gaia. Onde se escondeu, amor? Nunca vai esquecer. Que eu pensei em ser eterno. Nunca. E o que me restou? Foi solidão e incerteza. É. Se você também. Jamais. Sempre estarei aqui, esperando sua volta. Pois um grande amor não se esquece jamais. Eu amo você, minha vida. Eu amo você. Vitor Designer. Carlos. Entre você e eu. É na mansão da BR, papai! É! A brisa do mar ia nos envolver. O sol a aquecer, entreguei a você. Rolando na areia, como eu sonhei. Loura! Sempre. Eu amo pra toda. Glê, glê. Você me faz feliz. Nunca me senti assim. Meu coração. Alô, Magrelo. Fugindo de paixão. Alô, Marquinho. Por você. sempre te amarei. Bora, bora, bora! Manda a R15, disparando sucesso! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um! Deixa de gracinha, papai. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não... Pressão! Carlos Pressão. Desculpe o que passou, passou. Vitor Designer. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Carlos Pressão. O melhor em projetos de som novo. Em Capanema. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. Não quero nem saber quem foi que me deu a bolsa. Só sei que tá cheio da onça aqui, papai. Me dê! Gaia! Banda! Amigo Emerson, dois irmãos, atitude. Os nossos, a galera do São Cristóvão aqui. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe. Bora no marcante assim, calo pressão. Meu amor. Ei! Não consigo esquecer de você. Nunca! Quando lembro do seu jeito lindo. Só com a Tiburu, Boa Vista, saí, moleque. Alô, Meirinha! Amor à primeira vista. E a Loura? Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Amor à primeira vista. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Gaia. Estou como criança perdida. Então atira, covarde. Bora mais uma, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. A brutalidade do som chegou pra pirar a sua cabeça. Distância me mata. Eita, que o pressão viaja. Eu quero ter você de novo aqui. Carlos Pressão. Porque não me diz o teu nome. Alô, Jamanda! Eu quero te amar. Bruninho do aparelho, e deixa de gracinha. E dizer a você do meu amor. Desgraçado! Desgraçado! Se foi, me deixou aqui, sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor é o Gaia. Não pode ter um fim se você destino. Sozinho já não sei pra onde ir. E a mansão da BR hoje? Bota na pressão, bota, bota, bota, bota, bota, bota, doido. Vai, vai, Bruninho, vai, vai. Segura, doido. Aqueceu. Saúde! Ô louco, novinha de shortinho. Olha o croco. Crocodilo tá mordendo o croco. Bora pressão, bora pressão. Croco deixa tudo no escuro. Tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro. Vai. Toma dentada. Não mexe que ele tá doido. É cheiro, foi com doido. Toma, toma. Toma dentada, toma. Vitor, toma dentada. Carlos, toma, toma, toma dentada, toma, toma, toma dentada, toma, toma. Cuidado, deixa de gracinha, deixa, deixa, deixa. Pressão, olha a pepa, olha a pepa. O doido chegou, aí você, você e eu, a Rayane. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Ricardo pra Rayane com todo o meu carinho. O doido tira o chapéu pra esse casal, moleque de rocha. Mas acho que era... Trancos e barrancas, mas o amor prevalece em tudo. Já não te satisfaz, me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Michelle, Gabriel e toda a galera do Esporte e Companhia tá aqui, valeu! Porque não vai doer. Bora, Janderson! Voltar por cima, sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência no... E também com a gente, donas de Minas da Curtição, lá de Salinas, a Pamela e a Luaninha, valeu! Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar, e de você não quero lembrar. Natal, suas roupas, se o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta pra cima, sou melhor. Alô, Caparema, segura, Bruninho! O bagulho doido, papai! Carol, Carol Silva e também a Maria com a gente. Alô, Maria, valeu, doida. Daqui a pouco ligo sim. Será que tem como a moça gritar baixinho? Pressão, baixinha, pressão. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Não era pra ser escondido, já que não é mais. Vai, pressão! Vamos acordar esse pé. Loura. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz. Nosso parceiro Davizinho popular também, alô Davizinho! Tá aqui, moleque! Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Marlon Branco, o rei das aparelhagens. DJ Genilson Incomparável, a melhor produção de Castanhal. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco ligo sim. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm o... Bora, parceiro Jamanta! Não era pra ser escondido. Aí, Bruninho do aparelho! Vamos! Deixa de gracinha! Vamos fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos. Bora, Jamanta! Bora, Jamanta! Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente... Pressão, doido, chegou, chegou, chegou! Cinco, quatro, três, dois, um, agora! Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. De Xandão, traz cerveja, eu tô chegando. É, mano, o mix tá tocando. DJ Luan agita, é o Branco e Dada, então se liga na batida. É o Jonathan Promoter, Gideilson na pressão. Ítalo Promoter, o seu Cleison em ação. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu... E a mansão da BR vai assim, ó. Thiago, é o teu aniversário hoje, Chopitel na Ruia! Está difícil de entender. E também com a gente, a Certinha, hoje curtindo o Gaia, valeu! Mas com o meu corpo. Bora mansão, bora mansão! Oi! Alô, Bruninho! Ganhei só uma ilusão e um tremendo. Manda a minha pra cá, papai! Nunca está presente quando te. Esse moleque tá cachorro. E que eu te ligo, estás com um amigo. Se me tens nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Segura! Ricardo, vem de bora, maninho, vem, vem, vem! Depois que eu conheci o Mandela. Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela atua. Alô, terrorista! Assanha, a terrorista do Beck tá aqui com a gente. Alô, Melri! Agora, faz o moleque do Quatiburu também! Quer amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Quer morar pra quê? Quer amarrar pra quê? Bora, minha Chopitel! Vão querer. Quer morar pra quê? Quer amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Quer morar pra quê? Quer amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. No México, doido! No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Sai da frente que ele tá leso hoje! Toma-te! DJ Ricardo, toca aí, DJ Maluquinho. Hoje tá de show! Bora, garoto! No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Eu fui cantar carimbó, lá no ver o peso, urubu sobrevoando, eu logo pude prever, parece que vai chover, parece que vai chover, depois que a chuva passar, vou cantar. Do Forrozão dos Primos da Farra do quilômetro 42. Vai ser no dia 3 e 4 de junho com a Adrenação, o Exterminador. Alô, pressão! Bora, Branco, bora, Branco! O Vitinho de engraçado, o Vitinho miserável. Olha só, gente, já temos a venda também, as nossas taças personalizadas aí, do nosso incrível Gaia Saúde, a venda pra vocês, aí no salão, daqui a pouco no DCD também. É na mansão Wagner Pressão do Peugeot. Wagner Play, não para, não para. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Thiago e a bebezinha Gleise, lá onde? Aqui. Aqui. Meu irmão. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo. Senta el magnetismo. Tu cadera es la mía. Hacer un sismo. Ahora da lo mismo. Bora Branco, dia 24. Tamo junto em Pirabas. Lá no terreno do Daga, moleque. Mais uma. Me dê, papai. Dale. En esta disco todos son iguales. DJ Maluquinho. DJ Ricardo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos son iguales. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga dela. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo. É a mansão da BR tomada pela galera. Só tá começando o rock, maninho. Caia. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei. É o Gaia Sound. Contei onde era o rolê, que hoje à noite ia. Gaia. Na sequência de. Gaia Sound! A brutalidade do Pará. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, que. Chega o carioca! Espera. Fui, cadê o Zumaninho? Cadê o Zumaninho? Não me espera. Fui, partiu. Só pra curtir, só pra balançar. O doido chegou, chegou, chegou, chegou. Vai! Agora! Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari. Aonde que tu tá? Eu tô no Caia. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Caia! Girando. Girando, girando, girando. Perfeitos momentos quando juravas amor. Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinho em meu quarto, sem você é o meu. Olha quem chegou, o chefinho aqui. O nosso parceiro Marcelinho, lá na Sofrangos, está aqui com a gente, ele. E o nosso Alberto Gaia da Sofrangos também. A companhia da Socorria Gaia, Paulinha da Selfie. Alô, Paulinha! Cadê tu, galega? Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Agora te machuquei. Os moleques da Dinas também com a gente. Já estão aqui no circuito, valeu, moleques. Te deixei sem. É o do Jarânia, o DJ Jonathan. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Pois nossa história é linda. Oi, por favor, oi, por favor. Sim, senhor, putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Toda mulher gosta de putaria. Se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, tu por cima. Tu senta, senta, senta, senta, sentando na minha. Tu sentando na minha. Tu sentando na minha. Tu sentando. No dia 23 e 24 de setembro, mano, fecha no São Paulo e Fortalezinha. Tem ciclone e o furacão da Amazônia. Vou lá. É mais uma do meu parceiro, o Branco. O Branco do 42. O Branco Matos, moleque. Esse é parceiro daqui, ó. Gaia Sound. O Gaia vai te pegar. Gordinho. Vamos começar a endoidar tudo, mansão. Chegou o águia. Bora começar a botar o povo pra pirar na mansão da BR. Doidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. E aí, Antônio doido? Agora nosso bonde tá chegando, sai. Ele tá ali junto com a Caldo Jarani, o nosso gerente da mansão. O Super Pop Live treme tudo e te deixa quase surdo. Bora, Chopitel, bora, Magrelo, Thiago. A casa que tremece, que balança, Thiago. O terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa. E a Josi também com a gente, Mary. Aqui quem fala é o Coringa, junto com meu mano Dourado. Agora quem fecha com o Super Pop vai levantando as mãos para o alto. O o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Thiago Carioca chegou, ele chegou, o doido chegou. O águia chegou, o águia chegou. O homem doidado! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho tá doido! Vai, Brasil! Um abraço bem, nosso parceiro Renato! Vai, Brasil! E a galera do posto Guajará tá aqui também. Um abraço do DJ. Junto com a amiga. Bora, Gleice, lá! Cadê a loura? Pra geladeira, pega catuaba. Depois do Scott, ela ficou animada. E vem sabendo que você é mó piada. Para, já pode ficar pelada. Na casa tá bagunçada. Se tá lavada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. Eu chamo a criança daqui a pouco. Alô, seu Vaninho, vem de embora, papai! Eu te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vitor Design, do lado do Jegão. Carlos Pressão. Quando eu vi essa mulher. Olha só também o nosso parceiro Léo e toda a família Ferro com Aço. Já tá aqui no Gaia, ele e a Samarazinha. Maluquinho não alivia! Pode aumentar! Foi? Aí, DJ, pode aumentar! Só vai até o 10, só vai. O bagulho é na mansão, Antônio doido! É o 10! Segura! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Alô, só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cléo e o... Meu parceiro DJ Jonathan tá aí com a gente, um abraço pra ele, Malinho. Dourado na... O Jonathan aqui. Tom de pressão. Junto com a minha família Caldo de Aranha também, um abraço, moleque, valeu. Que de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Nossa, GDF também acabou de chegar no GDF. Aí, DJ, pode... Onde que vocês estão? Aqui. Aqui no Gaia, moleque. A empresária mandou avisar. Olha, Cléo, mandou avisar. Aí, DJ, pode aumentar. Os nossos loucos por farra também. Pode. Um abraço. Alô, Rui. Espoca, Prime, Chopitel. Vai até o... Bora, Loura. Eu já falei. Bota, doida. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bora, maluquinho, maluquinho, vai, vai, vai. Pega a pressão. Agora que as coisas começaram a se encaixar aqui, papai. Eu vou deixar você partir. Abençoa de parabéns aqui no DJ Maluquinho, aqui. Aqui. Ficha, ficha 28 do tal. Bora, branco. É devagarzinho que a gente vai, hein? Quando eu sair de você, não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe, ficha, ficha 28. Meu parceiro Vitor Senna. Fica. Tá no setor também. Bora, vai, vai. Amanhã tem Aras. Qual é o som, pressão? Qual é o som? Gaia. O que me fez. Falou, Malo. O Jonathan também. Rapidinha, rapidinha, do pressão. Vai, vai. Segura, maninho. A galera invade a mansão, Thiago. Vai agora. No talentinho, bora. Alô, Fagner Play. Vamos a pegarnos como animales. Gaia. Gaia. Muévete a mi ritmo. Siente el magnetismo. Tu cadera es la mía. Hacen un sismo. Ahora da lo mismo. El amor y el turismo. Diciéndole que no quiere. Gaia Sound. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salva. Presión. Sigue bailando, ¿qué pasó? Presión. Si te dan ganas de bailar, pues dale. Ricardinho. Carolzinha por aí também, um abraço com todo carinho. Olha aí, meu vacilo, Silvaninho chegou, moleque. Vai, Silvaninho! Silvaninho. De engraçado. Tá girando, tá girando. Vai, não para! Eita porra, meu irmão! Fala, Silvaninho, amanhã tem aras, tem aras! Caia! Um abraço a você também. Hoje o moleque chega aqui na mansão hoje. Valeu, Godoy, valeu. Cadê o Wagner do Peugeot? Pancadão. Alô, Wagner. Um abraço pra ti. Esse CD vai tocar no Peugeot. Vai tocar no Peugeot. Ganha Sound. Gaia Sound. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Girls like this, the essa família é Caldo Jarani, moleque, chega aí pra começar o show 15 pacote e o bagulho tá doido. Vai! Gaia Sound. Silvaninha, a primeiríssima dama do ladinho aqui, aqui, aqui, aqui. Silvaninho, tirei o chapéu pro penteado, viu, Silvaninho? É o único. Fazendo carpês também aqui com a gente, aqui no Gaia. Gaia. Bora, Vitinho. Nosso parceiro Rodrigo também é vivendo de farra por aqui. Só papudinho aí. Alô, Chico! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Ele tá aqui, tá aqui. Junto como sempre aqui. É? Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. É. Era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos tá mil maravilhas. Então vamos sacudir! Cidinho. Na tocado. A galera onde? Aonde, Bitinho? Gaia. Amanhã tem Aras. Aras Tangerina. Gaia Sal. Ela faz coisa que nenhuma outra faz. Quebra de ladinho, faz o quadradinho. Ela me excita e o Nandinho pede mais. Toda vez que eu durmo com ela, ela vem na minha casa ou eu vou pra casa dela. A vida é um livre, a vida ela toma na frente, ela toma atrás. Ela toma na frente, ela toma atrás. Na tocado ver o peito. Ela toma na frente, ela toma atrás. Na tocado ver o peito. Ela toma na frente, ela toma atrás. Na tocado ver o peito. Com a gente hoje, aqui na mansão da BR, curtindo o nosso incrível. É incrível! É rock doido, é rock doido. Então o bagulho tá doido, tá? É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Vamos puxar! que foi tão fácil me identificar contigo. Tantos milhões de seres. Aniversário do Thiagão hoje. No meio de toda essa guerra. O moleque da Shopdel. Toda essa galera que acompanha o DG Maluquinho. Vieram do Quiet, rompendo fronteiras. Aquela branco. Na escuridão. E traz a minha paz com teu perfume, com teu abraço tão bom. Ainda existe aquele amor inocente, diferente de tudo. Tu fala assim, maluquinho. Preciso dizer te amo. No pop live eu te encontro. Cidade do Pará. Bora, minha caldo de aranha, começar! Feira pressão, o aniversário é dele, Vitor Designer. Tô sabendo que vai ter churrascada lá. Vão matar um boi. Alô, Vitor, te esconde que pode ser tu, viu? Branco aonde? Aqui. Desgraçado. Entre o meu amor e uma antiga. Bora, mansão! Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil. Desgraçado. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu. Olha o Puff, tá aqui atrás o Puff. Maluca por você, eu sou maluca. Maluca por você, acabei de crer. Eu sou maluca. Maluca por você, eu sou maluca. Maluca por você, acabei de crer. Segura minha mansão da BR pra curtir, pra curtir, pra curtir. Vai, vai! Boto fé. Eu me entrego ao ser. Em breve a suculenta tá de volta aí. Desgraçado. Lindo assim. Você me apaixonou. Só faltou o Robert. Agora que o cara de Cajarana. Abra os olhos, não lhe vi. Parceiro Janderson, cadê você também? Para minha caldo de aranha. Todos os moleques da curtição também com a gente, valeu. Os nossos moleques da farra também. Shopdel. Alô, Janderson. Me dê mais. Me dê mais. Se sonhei. Foi com um anjo do amor. Foi tão bom. O bagulho endoidou. Mansão, mansão, mansão, mansão. Na, na, na. Maraná, maraná, maraná, oh. curtir Capanema no jeito, no jeito. Um, tudo, dois. Eu sei que as palavras se perderam ao vento. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. DJ Maluquinho. Eu não sei que pecado e por errar feriu meu coração. Pois partiria a primeira pedra essa noite quem nunca mentiu por amor. Parceiro Thiago Braga da Beitura, galera. Tamo aí com a gente. Janderson da Beitura Comitiva aqui, valeu, moleque. Não vê. Olha quem tá ali, meu amigo. Bolo, meu irmão. Não para, não para, não para. Bora, loura. Elia Glegle. Branco. Silvaninho, canta assim pra primeira, vai. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Não. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos... É o Gaia Sound. Diz que não vai mais... DJ Ricardo. Preciso de você. DJ Maluquinho. Ricardinho, chega junto, maninho, daqui a pouco ele tem um show, vem DJ! Eu, pra sempre, diz que não vai... Jovem do Bora e o Doido na Moral! Tranque essa porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem. Tranque essa porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem. É uma atrás da outra na batida do jeitinho que o povo gosta! De bora, maninho, que já já tem um show! Do Mutirão, curtindo o nosso incrível as mixagens em Santa Isabel. DJ Ricardo, detona meu DJ, coloca essa galera pra dançar. E quem é que tá solteiro, bota o bracinho pra cima aí, quem é sincero de verdade, dá o grito. Desapareceu, do nada sumiu. Cadê o gritão da mulherada solteira? Faz barulho aí que eu quero ouvir. Que te fez sofrer, cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não... Já viu o Tom Doido, gerente? Ficar na mansão da BR, alô Tom Doido. A mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta... Pra quem é do Pai Sandu, bota o Brasil pra cima! E quem é do rimo aí? Entra no carro, amiga. Quero ver as mulheres cantando agora, vai! E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azar um beijo na boca. Aproveitar a noite de galoa. Meu amigo branco morto! Vamos curtir a noite de patroa. Acelera os pés, beija a boca. Esse moleque é seguidor daqui. A noite fica louca. Parceiro lá de Santarém, novo! Louca. Louca, louca, agora chora no colo da patroa. Louca, louca, de 1-0 Internacional. É verdade, papai? Do Curuí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. Ex-Martins. É o seu DJ Ricardo que chegou! DJ Ricardo! Agora! Você partiu meu coração. Ai, quem sabe? Meu amor, não tem problema, não. Bora, Thiago, do Depósito Carioca, daqui do Lajinho. Então, o quê? O quê? Fala, Thiago, vai. Um pedacinho pra... Só uma pontinha. É, só um pedacinho. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas, meu amor, não sinta pena, não, não. Que agora vai sobrar, então. Maurício se faz de doido. Fala, Maurício. Esquema, só um pedacinho. Se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar um pouco? No telão! Vacilou primeiro, nosso caso acabou. E se na fossa eu... Silvaninho, meu empresário! Quando passa eu sou terror, tô na vida de sol. Ele, o Thiago, do Depósito do Carioca. Fala, Gleice! O meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então. O que essa fala? Fala, Branco Morto! Esquema, é nóis, um pedacinho. Esquecer não foi problema, o problema é resolver essa chuva de esquema. Meu amigo Gabriel da Esporticia, ele está aqui com a gente. Alô, Gabriel da Esporticia. Manadez em conta de Chopitel. É o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo. Que eu começo já de manhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra negar. Fim de semana tá tudo embolado. Meu amigo Léo da família Ferro com Aço. Galera de Tracuateu, a Jaquim. Ai, meu coração, mas meu amor, não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então. O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema. A brutalidade do som do Pará. Ei, tá preparada? Alô! O carnaval. DJ Ricardo. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. DJ Jonathan! Um abraço pra ti, meu irmãozão! Olha o que ela faz no baile funk com as... Para a Wagner do Peugeot! Explosiva não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Meu amigo Jean, Thiago! Lá do depósito! Tá aqui! No chão, depósito Pague Menos. Tá no chão, e quando ela mexe com a bunda. Patrocina do Ricardo, valeu. Quando ela sarrai o bombo no chão. Ele e o Thiago do Carioca. No chão, chão, e quando ela bate com a bunda no chão. Vai! Quando ela joga com a bunda no chão. E quando ela mexe com a bunda no chão. E quando ela sarrai o bombo no chão. Chão! Ei, Branco Motos, papai! Pra tocar no paredão da moça. É muito jeito. Paredão, Maninho Motos. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. Muito explosiva, não brinca com ela. Olha, olha. Tá lotadinho, mansão. Quando ela bate com a bunda no chão. Caldo de aranha com a mão no chão. E quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela sarra e o bombo no chão. Chão, chão, chão, chão. Fala, meu parceiro Igor. E quem chora, oh, oh. Ou quem sorria hoje chora. E as meninas da construção, lá de Salinas, as caras estão aqui também. Sorria hoje chora. Passou tempo ruim e o seu começou. Para Maurício, eu sou a primeira dama. Maurício e Vardy doido. É mais irreverente nesse país. Para, safadão! Eu tava trocando. Chegou! Chupa ideia, Guajir! Alguém me disse que você falou. Falou. Me sinto mal que nunca pensou. Que eu ia fazer tanta falta assim. Tava bebendo e só falava em mim. Entende, mas você não deixou. Me expulsou e me mandou sumir. Trocou-se até no duvidoso. coração teimoso, só dar isso aí. E você não deixou, deixou. Mandou sumir. Logo você apenas duvidou. Coração teimoso. Eu quero ver Pirandi e quem? Quem sorria hoje? Incrível Gaia Sound. Só tempo ruim. Chegando manga. Ai, ai, ai, ai, ai. Agora é sapatão. E o show não para. Eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez. Não me atenta nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar, já é legal. 3 ou 4 da manhã. Eu não voltei atrás. Faça o que sempre. Alô, babababababitch. Pode que as louvas mistura, mistura que é mal. Meu Thiago Jean, cabeleireiro. Cerveja lá no depósito, Pac Minos. Vai ver aqui, que tal você diz? Fala meu patrão, Jorge Luiz, nossa pode, estamos juntos. Para o meu empresário Silvaninho. Visualizei, mas não vou responder. Na minha boca não vai ouvir nada. É que eu tinha coisas pra falar. É o incrível Gaia Sal. Chegou pra pirar a sua cabeça. Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Joga a mão pra cima e vai. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinal. Vamos soltar e errar. Só nós dois dentro do carro. Com o pedido, eu vou fechar. Você só rola, bebê, deixa. Faz o sinalzinho da amizade. Fazer o certo. Vou te levar pro baile. Quando terminar, eu pego. Pego! Pego. Meu amigo Thiago, do Depósito Carioca amanhã. Mais tarde, inclusive. Pego. A gente está patrocinando o churrascão para toda a equipe do Gaia, para toda a produção, é verdade. Vai, toma, tu toma, toma. Sale, Thiago. Vai, toma, toma. Eu disse, toma, se arrastaça, chicote. Toma, chicote. Eu vou pedir pro garçom. O quê? Aumenta aí. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora. Uma atrás da outra, maninho. Pra reconciliar. Pra gente... DJ Jonathan tá aí. Em companhia das meninas da Arcochão de Salinas. É avião. Não dá pressão, é naquele mesmo bar. Sei não, viu? Fala, fala, vai! Fala, Thiago! Que solo de legal, cara! Aqui estou, no mesmo lugar de sempre. Tomando todas, tentando não me... Wagner Bombom! Mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo. As lembranças da gente. E aí, Thiago Carioca? Levante o copo e grita, maninho, vai. Vai pedir a quem? Vai pedir a quem? Eu vou. Vai! Aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi te buscar. Pra reconciliar. Meu amigo Gustavo, filho do Pura, que é saúde daqui. Segurar. Eu vou pedir pro garçom. Tá pro CD do Zezé pra ficar. Moreninho, eu tô mandando agora. Bagulho tá doido. Se buscar. Vai, repara, Dudu. Olha o balançado de feliz, maninha. Cê é novo, hein? Pega descendo que subindo é bom da mão. Ela termina comigo. Não se aguenta e volta. É de mim que ela gosta. É de mim que ela gosta. Caldo de aranha com tudo. Se liga, mas se eu falar e ir embora, ela se arrepende. Tá miserável. Ela se arrepende. Tá vizinho popular, meu parceiro. Eu era assim, tão querido e gostosinho. Quem é amor? sou eu. Pega da vizinha, meu irmão. Quem quiser que vou. Ele veio hoje da vizinha. Toque. Tão querido e gostosinho. Quer amor, eu quero mais. Quem quiser que corra atrás. Beba devagar, beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais. Fala, Igor, meu parceiro Igor! Beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais. Bebe mais, mano! E tal, você mesmo? Camil Silvani, eu sou a primeira dama. Abraço pra você com carinho. Branco Morto! Só quer saber beijar, ela só quer beijar. Ela ainda é pendente, curte a vida livre. Ele é incrível, Gaia. Ela só quer saber sair beijar. Ela só quer saber sair beijar. E ela quer paiar. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela não resiste a um som trap de um paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Joga as lindas. Ela não resiste o som grave de um paredão. Louquinha, mas domina a situação. Toda a galera depósito, pague menos aqui. Juízo, mas o copo tá na mão. Tá na... Bora, maninho, manda gelo. Tá na mão, vai. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba. Olha aqui, beba mais, beba Loredal, devagar. Beba mais, beba Loredal, devagar. Beba mais, beba mais, beba mais. Alô, meu rei! Alô, Caíca! Darlan! Isso aqui o Darlan gosta. Sucesso, nosso amigo Mano Walter. Branco Motos. Gente, Mano Walter. Dia 11 e 12, lá no Pau Amarelo, a gente lá, maninho. Confirmado. Só quer. Só e junho, agora. Ela só quer. Vamos lá. Quem beija, ela quer barriar. Ela é... Quem é que tá feliz, joga o bracinho. O bracinho me dá um grito bem forte e eu vou tocar essa aqui, ó. Joga o bracinho pra cima, só quem é sincero e quem é da paz aí. Quem é filho de Deus, dá um grito bem forte, ei! É o nosso incrível que tá no nosso setor. Incrível Gaia Sound. Mansão da BR daqui, Nelson! Como sempre, lado a lado, juntinho. E as suas primeiras damas, né, Maria? Dali Branco Mortos! Vai! Mansão DBR lotado! Alô, Wagner Pop! Chega numa ponha aqui, garoto! Toda a família Adidas também aqui! Bolsa e Família Dindas aqui com a gente. Meu amigo Lourinho Digital tá com a gente, Lourinho. Incrível Gaia Sound chegou pra pirar a sua cabeça. D'água, vou te contar. Vai ser bagulho doido, hein, mano? Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não, eu vim para conquistar. Fogo na Babilônia, fogo na Babilônia, fogo na Babilônia, fogo na Babilônia. Alberto Gaia, meu irmão. Fala, chefinho! Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu som. Toma de conta dele, dominação, agora vem. Eu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou um homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só saber. Sensação do momento. É o incrível Gaia Sound. A brutalidade do som do Pará. E hoje é o show completo. Atenção, Casa Black. Agora, agora vai. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Meu amigo Kelvinson, gerente do Carioca, está aqui com a gente, alô Kelvinson! Vai, toma, só gostosa. Evoquei Mamonas Assassinas, evoquei também o time. Vai, toma, vai, toma, só gostosa. Vai, toma, vai. Um abraço bem entregado no posto do Guajará. Meu amigo Renato André. Vai, toma, só gostosa. No comando hoje aqui. Atenção, Casabec. Vai, toma, vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Deixa o cupom de toma. No telão, Vitinho. Para Vitor Design. Deixa o cupom de toma. A noite toda, toma, toma. Deixa o cupom de toma. A noite toda, toma, toma. Toma, toma. Agora vai. Nosso amigão particular, Paulinho Digital, está aí com a gente. Galera do Depósito Murari, Carioca também, do Depósito Pague Menos. Vai, toma. Joga essa mãozinha e pra cima, só a mulherada solteira. E joga pra cima, pra cima. Um, dois, três, vai! Brinco Motos tá aqui do ladinho. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa. Quem é que vai chegar chapado em casa? Dá um grito bem forte aí! Deu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Mas se vê por... Tu diz, vai! Ai, safada, na hora de ganhar madeirada. Da vizinha popular, ele diz que é bate no peito. Incrível Gaia Sound. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Ai, safada. Caldo de arame. Na hora de ganhar madeirada. Para, meu parceiro Nelson. Tô indoido. E não meteu o pé pra casa. Para, Gustavinho. Mandou um recado. Vitor Design. Vai se ver por aí. se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí. Victor Design, o design das aparelhagens no Pará. Malandramente. É, quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Quem diria, quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Família Dindas é a família Atitude. Foi botar o Nike no pé, foi pro rolê ruim dar no volante. É do setor do nosso bairro, mané. Sabotagem no alto-falante, porque é no dia a dia que a correria constrói cultura. Foi no clima da ostentação, minha condição leva a carta loucura. Foi da nuca de Quem tá feliz da vida, bota o bracinho pra cima e deixa tudo no escurinho. Vamos começar pra cima então! Chega doido, chega, chega doido, chega, chega! Pra cima aí, quem aqui tá feliz da vida aí? Joga o bracinho, joga pra cima, joga pra cima! Bate na palma da mão, na palma da mão! Chega doido, chega, chega doido, chega, chega! E eu quero saber quem é que tá solteiro na mansão da BR e dá um grito! Que tá feliz aí, bota o bracinho pra cima também. Bota esse bracinho lá em cima. Cadê minha torcida no Paysandu daí? E a minha torcida no clube do Remo Capanema. Bota o bracinho direito pra cima. Bate na palminha, bate na palminha. E conta assim comigo. 5, 4, 3, 2, é agora. Foca prima, a galera do 42 também tá aqui, moleque! Toda comitiva de Uberlândia! Seca junto, meu amor, que o pop já chegou! Chopitão na área! Essa família é pressão, mora no meu coração! Thiago Carioca, Silvaninho, moleque! Pop, eu, pop, pop, um, pop, dois, pop, bora, pop, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora! Galera do papão com a mãozinha aí pro céu. A galera do papão com a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, da palminha na mão. A galera do papão e a galera do leão dá um grito. Quem é do Corinthians? Faz o barulho que eu quero ouvir. E quem é flamenguista? Bota o bracinho pra cima. Bota, bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota. E vem assim. A piranha do banheiro adorou um vaqueiro e botou pra quem... 3, 2, 2! Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou o meu búfalo, meu búfalo. Búfalo, meu búfalo, meu búfalo. A piranha do banheiro adorou um vaqueiro e botou pra quem... Dali na pressão, Ricardo! Não alivia, não alivia, não! Vaiando! Piado, aí, Mano Bel, quem tá doido que se segure? Segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura. Dali Branco, alô Fernandinho, bora Pelaginho. Temer, temer, temer. Ela gosta de temer, temer, temer. E ela tem time com DJ Mariano. Let's play DJ. Ferro com aço lá de Traquatela. Próximo sábado e domingo estaremos em Traquatela, lá no interior, Quatro Bocas, Forrozão do Ouro Preto. A gatinha tá empolgada, tá na festa, tá dançando. A gatinha tá empolgada, tá na festa, Mariano. Amigo Vitor Sena, lá do setor. Vai mixando. Só no caqueado, só no caque, só no caqueado. Porque meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival, hein? Agora! E aí vem meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival, hein? É um, é um, é um, é dois. Um passinho pra trás, é um, é dois. Joga o bracinho pra direita aí! Joga o bracinho pra esquerda! With the devil. Agora o Águia vai dar-lhe uma bicada, vai dar-lhe uma bicada, vai dar-lhe uma bicada.